abandonado pelos seus, lançado numa cova pra morrer, desamparado e preso em triste solidão. Se um dia se sentir escravizado e humilhado por alguns, rasgaram suas vestes, te deixaram nu, ouviram teu clamor, mas não quiseram ajudar, te deixaram para trás. E as lágrimas que hoje você chora, pela manhã não mais existirão, pois o Deus a quem tu serves, lá do alto te observas e prepara um caminho para a tua ascensão. E mesmo que as ciladas sejam armadas, e ainda que inocente preso você torne aí, não desista, tenha fé, pois assim como José, o Senhor teu Deus te chama e te separa pra vencer. Seja um vencedor, confie no Senhor, pois José era um escravo e se tornou governador. Seja um vencedor, confie no Senhor, ele te exaltará, pra que todos possam ver que Deus fez daquele jovem sonhador um grande vencedor. Sejam armadas, e ainda que inocente preso você torne aí, não desista, tenha fé, pois assim como José, o Senhor teu Deus te chama e te separa pra vencer. Seja um vencedor, confie no Senhor, pois José era um escravo e se tornou governador. Seja um vencedor, confie no Senhor, ele te exaltará, para que todos possam ver que Deus fez daquele jovem sonhador um grande vencedor. E Deus fez daquele jovem sonhador um grande vencedor.